Alô, por favor, se estão ouvindo, avisem pelo chat. Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Muito bem, então eu estava explicando para vocês que a única maneira de expor de uma maneira mais sistemática o meu próprio pensamento filosófico é o método biográfico, por causa da minha própria definição de filosofia, ela exige isso, tá certo? Quer dizer, se eu entendo a filosofia como a busca da unidade do conhecimento, da unidade da consciência e vice-versa, então, evidentemente, a evolução histórica da consciência do sujeito é a própria fórmula da filosofia, não existe outra. Mas o que não quer dizer, de maneira alguma, que o conteúdo de uma filosofia seja apenas um dado psicológico de tipo biográfico. Não, não é exatamente isso. Quer dizer, a própria unidade narrativa temporal, ela tem uma lógica interna, e esse é o verdadeiro conteúdo da filosofia, tal como eu a entendo. Muito bem, se você tentar encarar a filosofia basicamente como atividade produtora de uma doutrina que deve ter um poder explicativo abrangente, você vai ver que a filosofia é um caos, tá certo? É o mesmo problema que enfrentado por Kant. Ele diz, não, várias outras ciências já alcançaram um estado de estabilidade vários séculos atrás e continuam, vamos dizer, evoluindo dentro dos mesmos cânones já estabelecidos, mas a filosofia não conseguiu fazer isso. Né? Donde ele conclui, o Kant conclui, não eu, que precisava fazer uma revolução e mudar totalmente o conceito da filosofia, trocando a relação entre sujeito e objeto. Quer dizer, a unidade da filosofia não está naquilo que ela diz do objeto, mas no esquema cognitivo que ela projeta sobre o objeto. Né? Essa foi a ideia dele, para resolver esse problema da permanente discordância entre os filósofos. Né? Para que a filosofia não se resumisse a um bate-boca sem sentido, seria preciso mudar a definição da filosofia e daí tentar novamente uma unidade de tipo doutrinal baseada no predomínio do sujeito, do sujeito cognoscente. Que ele entende esse sujeito cognoscente não de maneira subjetiva e individual, mas de maneira universal, quer dizer, o sujeito humano em geral. Não é isso? Muito bem, não interessa saber, por enquanto, por que eu considerei essa solução do Kant inadequada. Tá certo? Mas, continuando com a exposição da formação do meu pensamento filosófico, você vê aqui, nos primeiros anos, a partir, vamos dizer, dos 17, 18 anos, eu comecei, evidentemente, a estudar marxismo, porque todo o ambiente meu era o pessoal comunista. Então, eu li um bocado de Marx, Georg Lukács, Henri Lefebvre, né, Roger Garaudy, todo mundo. Né, tudo quanto era Marx. Estava intoxicado daquela porcaria. Né, estava achando tudo lindo. Né. Daí, por uma coincidência, eu tive a ideia de ler alguém que era contra. E o primeiro sujeito que me caiu na mão foi o José Ortega y Gasset. E o livro, justamente, La Rebelión de las Masas. Né? É claro que eu li o livro, fiquei fascinado, porque o Ortega y Gasset é um dos maiores prosadores do universo. Né? Você lê aquele livro como se fosse uma coisa de ficção ou de poesia, um negócio absolutamente encantador. Né? Eu acho que eu entendi muito bem o Ortega y Gasset, e a primeira coisa que eu entendi é que a noção dele de elite e massas não era uma noção sociológica, mas moral e psicológica. Ele entendia o homem de elite como o homem que vive em função de um senso de dever e de obrigação, e o homem de massa como um sujeito que é basicamente um desfrutador. Então, o homem massa, tal como ele o entendia, era mais o que nós consideraríamos um filhinho de papai. Né? Então, não tem nada a ver com as classes sociais, mas, ao contrário, com tipos psicológicos. Isso era muito claro no livro, né? Não tinha como deixar de perceber isso. E, evidentemente, essa abordagem era muito diferente dos marxistas. Esse aspecto moral simplesmente não entra em consideração na visão marxista das coisas. você não vai ver em nenhum momento Karl Marx dizendo que os operários são moralmente superiores aos burgueses ou vice-versa. Ele não está interessado nisso. Ele procura fazer a abstração do conflito moral e descrever a sociedade em termos de conflitos materiais bem caracterizados, quer dizer, conflitos pela posse dos meios de transformar a natureza e utilizá-la. Então, se forma, segundo Karl Marx, as classes proprietárias desses meios e as classes que, às quais só resta a alternativa de vender a sua força de trabalho. Quer dizer, um sujeito tem a terra, ele tem o arado, ele tem os cavalos, etc, etc, e o outro só tem a força do seu corpo, então ele tem que vender para o primeiro. Isso, o aspecto moral não entra em consideração em nenhum momento. Ele não diz que o burguês é malvado e que o proletário é bonzinho, nem vice-versa. E, de repente, eu vi falar um autor que estava formulando toda uma teoria da sociedade humana baseada na diferenciação moral. E eu digo, ora, peraí, mas é claro que esse sujeito ele tem boas razões para fazer isso, porque se você faz abstração do aspecto moral, você já não está falando de seres humanos. Porque em tudo que o ser humano se envolve, existe uma decisão moral, existe o uso de uma liberdade, uma escolha entre o bem e o mal. Tudo está sempre... Quer dizer, o bem e o mal também não vêm perfeitamente delineados para nós, eles vêm misturados e nós temos que optar. Então, não tem como fazer abstração do aspecto moral. Então, é evidente que Marx tomava partido dos proletários, mas eu não sei por que ele não queria argumentar moralmente, ele queria dar a impressão de que ele estava lidando apenas com dados objetivos de tipo material. Né? Tem algum treco errado, porque ele está obviamente do lado dos proletários e contra os burgueses, tá certo? Mas por que ele não usa o argumento moral? Nunca. Por que ele quer dar tudo sempre a impressão de que é apenas um conflito de interesses materiais? Não é isso? Então, esse burguês, esse proletário do qual ele está falando, não são tipos humanos reais, são esquemas abstrativos. Ao passo que, quando o Ortega y Gasset falava do homem de elite e do homem massa, ele está falando de tipos reais. Claro que são tipos também, no sentido weberiano, né? Que é um tipo ideal, mas que corresponde mais à realidade dos seres humanos na sua vida diária. São tipos que nós, vamos dizer, o burguês do Karl Marx e o proletário do Karl Marx são totalmente abstratos. Eles não existem na vida real. Mas o homem de elite e o homem massa nós vemos todo dia. É claro que quando você conhece uma pessoa, logo você percebe se ela é guiada por ideais morais, pelo que ela enxerga de bem e contra o mal, ou se é o contrário, ela só pensa nos seus próprios interesses. Todo mundo percebe essa diferenciação, não é isso? Quer dizer, entre o homem que é esforçado e que luta para ter um mérito e aquele que só luta por vantagens pessoais, não é isso? Depois de ler A Rebelião das Massas, evidentemente eu me interessei pelos demais livros do Ortega y Gasset e li a coleção inteira, que naquela época tinha 9 volumes, né, editado pela Aliança Editorial, ou a Revista de Ocidente. Ele tinha formado na Revista de Ocidente e tinha editorial, a Revista de Ocidente lançou a obra completa do Ortega y Gasset em 9 volumes. Eu li tudo, até o fim, até a última. E havia ali alguns elementos de escritos políticos que não faziam parte da coleção e que só foram lançados mais tarde em 2 volumes suplementares. Então, aumentando a coleção para 11. Não é isso? Mas havia alguns discursos políticos ali no meio, entre os quais um que ele fez num sindicato de trabalhadores, dizendo que era da classe trabalhadora que teria que sair a elite espanhola. Então eu falei, está na cara que a distinção de elite e massa não corresponde a burgueses e proletários. Você está dizendo que os proletários são a fonte da elite, então é claro que a burguesia rica pode estar cheia de homem massa. Né? Isso estava muitíssimo claro. Né? Eu também, nessa época, já tinha consciência de que para você ter a certeza de que você estava entendendo o pensamento de um filósofo, você deveria, de preferência, ler a obra inteira, ou o máximo que você pudesse dele. Você não pode pegar uma ideia que o sujeito teve e tentar formar uma concepção da filosofia dele a partir de uma ideia. Não é possível fazer isso. Então você só tem a certeza de que você está lidando realmente com a realidade e não com um recorte artificial quando você leu o suficiente. Não é isso? Também, na época, eu li muita coisa do Henri Bergson, que é outro. Né? Eu estava tendo sorte, porque esses são autores que escrevem de maneira absolutamente fascinante, não são caras difíceis de ler, como o Kant, ou muito mais ainda o Heidegger. Né? Eram autores que tinham virtudes literárias fantásticas. Né? Também comecei a ler muito Edmundo Husserl, no qual você não via essas virtudes literárias, mas você vê ao contrário. A formação do Husserl era uma formação de matemático, e se você procurasse o entendimento literário do texto, você não ia entender nada. Você tinha que fazer o contrário, você tinha que esquecer, né, as exigências literárias e acompanhar apenas a demonstração lógico-matemática e fim de papo. Nesse sentido, o Husserl ficava até fácil. Se você fizesse mudasse o eixo, não, isso aqui não é uma leitura literária, isso aqui, ler isto aqui é como acompanhar uma demonstração matemática na lousa, é outro treco completamente diferente. Então, eu digo para vocês, eu nunca tive grande dificuldade com o Husserl. Né? E quando li o livro dele, A Crise das Ciências Europeias, daí eu fiquei absolutamente fascinado por Husserl, e eu caí no Husserl porque o Husserl tinha exercido uma grande influência sobre o Ortega y Gasset. Então eu fui buscar as fontes, né? Eu li Ortega y Gasset inteiro e li um monte de livros a respeito do Ortega y Gasset e vi o que eles chamavam, então, a Escola de Madrid, quer dizer, um conjunto de filósofos que dominavam ali a Universidade de Madrid no tempo do Ortega y Gasset, que era ele, Javier Zubiri, José Gauss, né, Manuel García Morente, etc. Me interessei por toda a filosofia espanhola da época, que foi um movimento iniciado pelo próprio Ortega y Gasset. Quer dizer, Ortega y Gasset era não só um filósofo, mas era um animador filosófico, um animador cultural absolutamente fantástico, e com um talento jornalístico fora do comum, porque o pai dele era dono de jornal. Então ele praticamente nasceu no meio das rotativas e ele sabia se comunicar com o povão. Então, nos artigos de jornal, ele às vezes fazia excelente filosofia numa crônica de jornal. Ele tem um artigo que chama Estética no Tramvia, Estética no Bonde. E ele diz, olha, como todo espanhol, eu quando tomo o bonde fico aqui olhando as mulheres bonitas. Né? Só que daí eu perguntei, mas por que eu acho que essa é bonita e aquela é feia? Da onde que eu tirei essa ideia? E daí ele começa a fazer uma investigação estética e chega a certas conclusões, que não vê ao caso no momento. Então ele faz uma investigação filosófica extremamente rigorosa, extremamente correta, a partir de uma observação cotidiana. Não é qualquer um que consegue fazer isso, Husserl jamais conseguiria fazer, né? E o próprio Bergson também não conseguiria, porque isso é muito característico do Ortega y Gasset. E, evidentemente, eu também me interessei pelo lado político da biografia do Ortega y Gasset, porque todo o pessoal que estudava naquela faculdade foi todo mundo perseguido pelo regime fascista, do regime do Franco. Né? Todos eles, ou perderam emprego, tiveram que ir para o exílio, José Gauss foi parar no México, outro foi parar não sei onde, né? Julián Marés foi parar nos Estados Unidos, e o próprio Ortega y Gasset se mandou, foi parar na Argentina, passou pelo Brasil, passou por Portugal, etc, etc. E eu estava, no meio de tudo isso, me caiu na mão A História Social da Literatura e da Arte, do Arnold Hauser, que é um livro tido em altíssimo. Em vez de ela dar o café para mim, ela fica tomando café, que sacanagem é essa? Obrigado. Então, era um livro tido em, como é que se diz, altíssima estima por todos os intelectuais, sobretudo esquerdistas, né? E tinha um parágrafo no terceiro volume em que ele dizia, naquela época, 1930, 40, todo mundo estava indo para o lado do fascismo, como, por exemplo, Ortega y Gasset, Henri Bergson. Eu falei, pera um pouquinho. Ortega y Gasset foi exilado pelo regime fascista e Henri Bergson era um judeu. Ele tem um treco errado aí, né? Daí fui buscar outro livro que tocava nesse assunto, me caiu na mão um livro do Vamire Chacon, que é o historiador das ideias políticas pernambucano, que nessa altura vivia em Brasília, era um discípulo do Gilberto Freire, e ele dizia a mesmíssima coisa do Ortega y Gasset. Fala, peraí, está errado, isso não está conferindo com o texto, porra. De onde que eles tiraram essa ideia? Daí procurei, tinha um livro do Alceu Amoroso Lima dizendo a mesma coisa. Eu digo, peraí, como é possível com um engano tão óbvio se tem essa expansão? Vai para todo lugar, todo mundo diz a mesma coisa, está tudo. E, obviamente, não confere com o texto. Eu falei, pô, tem um elemento de charlatanismo nessa coisa. Tá certo? Por quê? Pela impregnação de ideias, vamos dizer, oficiais, por assim dizer. Quer dizer, isso foi dito por alguém que você, a quem você dá autoridade, e você depois repete o que essa autoridade diz sem verificar. Não é isso? Eu fiquei assustadíssimo com isso, falei, porra, trata-se de grandes intelectuais, você não pode fazer, não pode brincar com essa coisa. Vamire Chacon não é nenhum vigarista, o Alceu Amoroso Lima também não é nenhum vigarista. Não é isso? O próprio Arnold Hauser, um historiador da arte assim, de grande reputação. Então, aí, nesse dia, acabou toda a minha confiança na autoridade da classe intelectual. Acabou. Eu falei, eu não acredito em mais nada se eu não for verificar. Tá certo? E tem que ir. Né? Depois, mais tarde, chegou na minha mão detalhes da história política da Espanha e vi que havia uma agremiação política chefiada pelo Ortega y Gasset, que tinha lançado como candidato a deputado o Federico García Lorca, que era um esquerdista notório. Fala, pô, que porra é essa? Quer dizer, que história do fascismo? O cara está entre os principais. Ele parece que foi um dos primeiros exilados do governo espanhol, foi o Ortega y Gasset. Eles estavam todos do lado da República, não do lado fascista. Até geograficamente, estavam todos em Madrid, não estavam na parte ocupada pelos rebeldes franquistas. Né? Então, neste momento, eu parei de confiar em todo mundo. Agora, ou eu verifico a coisa na própria fonte textual, ou fico quieto. E por isso mesmo, a minha convicção de que você tem que ler as obras dos filósofos inteiras, se possível, ou o máximo que der, para daí você tirar conclusões, isso aí se impregnou na minha mente, eu tinha o quê? 27, 28 anos, uma coisa assim, né? E nessa época eu escrevi um estudo sobre Ortega y Gasset, tentando situá-lo historicamente de maneira mais correta. Né? E guardei aquilo na gaveta. Passados 10 anos, a embaixada do Reino da Espanha lança veio o centenário do Ortega y Gasset, e a embaixada do Reino da Espanha lança um concurso de ensaios sobre Ortega y Gasset. E eu tentei escrever, mas naquela época eu estava muito pobre, eu tinha acho que 5 empregos, não tinha tempo para nada, não estava bem de saúde, pesava 20 quilos a menos, estava faltando dente na minha boca, estava uma desgraça, cheio de dívida e criança chorando porque queria leite, um negócio, daí eu não consegui escrever. E nessa altura, eu já tinha separado da minha primeira esposa, estava lá com a namoradinha, muito boa menina chamada Lilian. E a Lina, sem me avisar, pegou aquele trabalho antigo de 10 anos antes e inscreveu no concurso. E eu ganhei o concurso com o trabalho de 10 anos antes. Tá certo? Então, isso para você ter ideia de como eu conheci Ortega y Gasset 10 anos antes. Nessa altura do concurso, eu já não estava mais lendo Ortega y Gasset, já tinha encerrado, minha etapa orteguiana já tinha acabado. Eu tinha lido Ortega, todos os filósofos espanhóis, inclusive o Zubiri, que é o mais difícil de ler de todos, e me achei uma coisa muito impressionante. Então, a partir daí, eu já não estava mais selecionando as minhas leituras filosóficas por nações, tá certo? mas por problemas fundamentais que eu tinha encontrado ali no próprio Zubiri, no Russo, etc. E um problema fundamental era exatamente qual é o que, que nós chamamos propriamente de realidade. O que, que na nossa experiência é uma realidade que se oferece a nós e o que, que é aquilo que a nossa mente criou. Não é isso? Então, isso aí me levou à questão das chamadas qualidades primárias e secundárias dos objetos, que é uma distinção que aparece no começo da Idade Moderna, colocada ali por vários autores, entre os quais Newton e Descartes. E eles colocam como qualidades próprias dos objetos aquelas que podem ser medidas, ou seja, o tamanho, o peso, os aspectos matematizáveis. E o resto, ele diz, não, o resto depende da nossa sensibilidade corporal. Por exemplo, a cor. A cor não está propriamente no objeto, mas é uma reação do nosso corpo, algo que você vê. E, eu, bom, isso aí, claro, que resolve um problema, porque você só aceita como realidade objetiva aquilo que for matematizável. E isso se espalhou assim, pelo mundo como um dogma. Até hoje, o que nós chamamos de ciência é isso. E as ciências que não são matematizáveis, você coloca como ciências secundárias. Só que tem o seguinte problema. O tamanho de um objeto é uma qualidade que está nele mesmo? Hã? Você imagina que existisse, que não existisse nada, só tem o vácuo total, o nada absoluto. E no meio dele você tem um objeto. Qual é o tamanho desse objeto? A medida do objeto não é uma qualidade que está nele, em hipótese alguma. É uma qualidade totalmente comparativa e subjetiva. Eu falei, opa, opa, opa. Então, nós começamos a Idade Moderna adotando uma premissa absolutamente falsa. Porque nós não sabemos resolver o problema da consistência objetiva dos entes, tá certo? Então, inventamos uma solução convencional que nos parece bonita, porque ela é matematizável. Então, vamos dizer, as contas que você faz te dão um resultado exato e você está confundindo a exatidão dos resultados com a objetividade do critério. Quer dizer, o fato de que as medidas matemáticas permitam um conhecimento exato do objeto significa apenas que você está fazendo comparações confiáveis. Mas não quer dizer que você não saiu do reino subjetivo. Ao contrário, você está no reino subjetivo tanto quanto quando você vê uma cor, ouve um som, etc, etc. Então, essa coisa toda foi muito mal examinada. Também, por isso mesmo, eu fiquei fascinado com o livro do Edmund Husserl, A Crise da Ciência Europeia, que ele estava justamente dizendo que esta ciência matematizável tinha chegado ao seu limite e estava começando a falar besteira pra caramba. E que nós precisávamos, ele diz, voltar às coisas mesmas, ou seja, precisamos largar nossas ideias matemáticas e voltar a perguntar o que, que é uma realidade objetiva, quer dizer, uma realidade que se apresenta a nós. E ele propõe o seguinte, existem várias maneiras de presença dos objetos. Não é isso? Então, por exemplo, a cor de um objeto não se apresenta a nós do mesmo modo que o tamanho dele se apresenta. Não é isso? E assim por diante. Também, por exemplo, objetos de tipo geométrico. Né? Um cubo, um quadrado, um triângulo, tal, também não se apresenta a mim, né? Nem fisicamente, nem como pura ideia. Por exemplo, os objetos geométricos, eles têm certas propriedades que não dependem da minha mente, embora eles só apareçam na minha mente. Né? As figuras geométricas, não, elas não são... Nada no mundo corresponde exatamente a elas. Né? Você não tem, por exemplo, um quadrado perfeito, um retângulo perfeito, um triângulo perfeito na natureza. O triângulo perfeito só existe na minha mente. E, no entanto, ele tem certas propriedades que não dependem da minha mente. Né? Por exemplo, o fato de que se você pega um triângulo isósceles e desce uma vertical partindo de uma das extremidades, você vai ter dois triângulos retângulos. Não tem escapatória. Embora a coisa só exista na sua mente, ela por si impõe algo à sua mente que não tem como escapar. E ele chamava isso de objetos ideais. O termo não é bom, porque ideal dá a impressão que foi inventado por nós. Não foi inventado. Né? Os objetos matemáticos não são inventados. Eles são... Você chega a eles só pela mente e não pelos sentidos. Isso é verdade. Mas não quer dizer que eles só existam na sua mente. Né? Porque as propriedades do triângulo, por exemplo, são as mesmas para todas as mentes que se metam a investigá-los. Senão não seria possível você fazer um tratado de geometria. Né? Então, a esta altura, já estava eu metido na mais dramática questão filosófica da modernidade, que é a mesma questão com a qual Kant tentou se virar. E todos os filósofos do início da modernidade lidaram com isso. Né? E eu percebi, falei, olha, peraí, depois do Kant, a discordância entre os filósofos, que para ele era um escândalo, porque não havia discordância entre os físicos, os matemáticos, os químicos, mas entre os filósofos estão todos discordando. Então, essas outras ciências se constituíram como ciência rigorosa e a filosofia não. A filosofia ainda é um jogo de opiniões, né? Isso é o que ele disse. Né? E eu percebi o seguinte, depois do Kant, isso não tinha melhorado nem um pouco, ele continuava com a mesma discordância de opiniões. Não é isso? E, pior, essas discordâncias de opiniões haviam se consolidado em blocos, né, filosóficos totalmente incomunicáveis. Por exemplo, se eu lesse aquilo que Ortega se chamava de filosofia, né, eu não podia dizer que ele estava fazendo a mesma coisa que estava fazendo o Wittgenstein. Também nessa época me caiu na mão o Tractatus Logico-Filosófico do Wittgenstein. Eu disse, porra, peraí, não é que esses caras discordam, é que o que eles estão fazendo é absolutamente incomunicável um com o outro. Eles não estão fazendo a mesma coisa. Pior, como é que eu traduzo as ideias do Wittgenstein na linguagem do Ortega e vice-versa? Não traduzo. Então, a filosofia não era apenas uma coleção de opiniões discordantes, mas uma coleção de visões incomunicáveis. Então, era um caos muito mais profundo do que no tempo do Kant. No tempo do Kant havia, né, muitas discordâncias, mas as pessoas sabiam do que elas estavam discordando. Elas se entendiam mutuamente. Não concordavam, mas se entendiam. Mas agora, meu filho, não dava para se entender. Né? Porque... O Wittgenstein dizia que, na verdade, nós só podíamos nos entender a respeito dos objetos das ciências físicas. Por quê? Porque elas traduziam matematicamente impressões primárias, inegáveis. O resto era tudo duvidoso para ele. Então, todos os problemas filosóficos, de repente, se tornavam não só insolúveis, mas inexpressáveis. E só sobrava o quê? Os que ele chamava fatos atomísticos. Fatos isolados, observados por esta ciência ou por aquela ciência. Quer dizer, nem as teorias da ciência eram muito sérias. Só os fatos atomísticos. Eu digo, mas, pô, isso aqui é uma poeira de fatos absolutamente irredutível a uma expressão geral. Quer dizer, eu não posso fazer a doutrina geral de coisa nenhuma. E essa era, no fim, a conclusão dele, né, que era melhor ficar quieto, não falar nada, tá certo? Eu falei, pô, mas isso é um negócio desesperador. E, além disso, pensava eu, será que ele acredita mesmo nisso? Hã? Quer dizer, por que você não consegue reduzir algo a um fato atomístico? Quer dizer que esse algo não existe? Além disso, onde existem tais fatos atomísticos? Só na sua mente. O fato atomístico não é um dado da realidade. Me mostre um único fato atomístico que tenha sido observado algum dia. Ou seja, um fato totalmente sem conexões com outros fatos. Não existe. Além disso, o fato atomístico poderia ser medido. Isso é autocontraditório. Com um fato é atomístico, é separado de tudo. E você tem uma medição, quem fez a medição? Então eu falei, porra, o negócio da filosofia é um problema absolutamente desesperador. A confusão está muito pior do que antes. E pior, a confusão já não é comunicável. Daí, nessa altura, me chega na mão um livro foi editado no Brasil, Wolfgang Stegmüller, História da Filosofia Contemporânea. E ele começava o livro mostrando a evolução do pensamento filosófico como uma caminhada em direção ao caos total. Quando chegava ao ponto, vamos dizer, da mera discordância inicial, você chegava à intraduzibilidade mútua das filosofias, falou, pô, o negócio é absolutamente desesperador. Então, os filósofos, o que eles faziam? Os filósofos se juntavam em blocos, né, ideologicamente afins, e um só falava com os outros, eu só falo com quem concorda comigo. Né? Então, eu falei, pô, tudo isso, por que, que acontece tudo isso? Eu posso dizer que tudo que esses caras fizeram é inútil? Né? Por quê? Porque virou caos? Claro que não, tem alguma coisa aí que está errada. Toda essa discussão e essa constatação decepcionante se baseava na ideia de que a filosofia tem de produzir uma doutrina que seja de aceitação geral, como a ciência produz. Você tem, vamos dizer, um conjunto de leis físicas que são aceitas por todo mundo. Eu já não tenho mais também, mas já bagunçou. Né? Mas essa era a ideia, quer dizer, as ciências produzem doutrinas que são uniformemente aceitas por todos os seus praticantes. E os filósofos não, cada um tem uma doutrina completamente diferente e nem entende o que o outro está fazendo. Ele nem sabe por que o outro chama de filosofia um treco que ele não chama de filosofia de maneira alguma. Tá certo? Então, bom, a gente vê que essas coisas todas, eu não posso dizer que o Wittgenstein fez é inútil, porque eu aprendi alguma coisa, além do Wittgenstein, ou o Edmundo Husserl também não é inútil, porque eu aprendi algum negócio, o Ortega y Gasset, assim por diante. Então, peraí, tá. E se a premissa na qual se baseia esse diagnóstico está totalmente errada? De que uma filosofia consista numa série de teses que têm de ser objetivamente verdadeiras. Ora, onde quer que você veja uma filosofia, você vê um sujeito meditando sobre conhecimentos que ele tinha. Não é isso? Quer dizer, um ignorante total não filosofa. Tem que partir de algum conhecimento científico, histórico, pessoal, etc. E ele medita sobre isto. E na medida que ele vai meditando, né, aquele corpo de conhecimento que ele adquiriu, né, começa a formar uma totalidade mais coerente do que antes, mas nunca é coerência total. Então eu digo, ora, peraí, esse a filosofia não tem uma finalidade que tenha que ser alcançada na vida do filósofo. E se ela é uma atividade que tem que continuar de qualquer maneira, sem nunca chegar a uma conclusão? Mas não chegar a uma conclusão quer dizer que é inútil? É claro que não. Por quê? Porque você está julgando a filosofia pelos critérios que você julga os conhecimentos ditos científicos. E se esse negócio não for assim? É famoso. E se? Não é isso? Daí, a essa altura, né, eu tinha conhecido o grande guru da filosofia da Índia, o Swami Dayananda Sarasvati. A essa altura eu era livreiro, né, tinha a livraria Zipak, junto com o Luiz Peregrino, e a livraria promoveu a vinda desse grande professor de hinduísmo, que fez várias conferências no Brasil. Ele foi várias vezes ao Brasil, ficou muito amigo do Brasil. É uma coisa raríssima, porque os verdadeiros gurus da Índia não saem da Índia. Mas como ele tinha um aluno brasileiro, o aluno ficou lá vários anos com ele e voltou para o Brasil, a presença desse aluno o incentivou, né, a vir para o Brasil. O Swami foi assim, o orador mais espetacular que eu vi na minha vida. A gente começava a falar, você não conseguia desgrudar dele. Então, pegava uma plateia de 1.000 pessoas, todo mundo vidrado ali, o cara falando de metafísica, meu Deus do céu, e você não conseguia tirar os olhos dele, né? E eu fiquei, assim, me incumbindo de ficar de guia turístico do Swami, né? Quer dizer, o pessoal via ele de noite, quando tinha essas conferências, mas eu ficava o dia inteiro do lado dele, levando para cá, para lá, apresentando uma coisa, levando no restaurante, etc, etc. Ele ia naquele restaurante indiano que você tinha um pé de alface e 403 tipos de temperos diferentes. Né? Então o pé de alface acabava ficando interessante. Né? E o Swami era um sujeito muito gentil, né? Um dia eu chego lá, de manhã ele estava no Hotel Hilton, eu entro lá e ele estava com o manto, né, da ordem dele, que era um manto cor de abóbora. Né? Por coincidência, no dia que nós fomos no aeroporto buscá-lo, todo mundo foi de roupa cor de abóbora, ninguém combinou nada. Falei, peraí, tem algum negócio aí. Né? E um dia eu chego lá, está ele deitado na cama com o manto cor de abóbora, assim, televisão. Né? E na televisão está aparecendo Ney Matogrosso. Eu falei, mas isso é que é choque de civilizações, porra, né? Daí ele estava lá assistindo Ney Matogrosso, virou para mim e falou, this fellow is a little strange. Inesquecível, absolutamente inesquecível. O máximo que ele disse é que o sujeito era meio estranho. Né? Então, eu fiquei fascinado com aquele negócio, né, do Vedanta que ele estava ensinando, e perguntei para ele se eu devia para ainda estudar Vedanta. Ele disse, você pode ir, será muito bem recebido, mas não precisa, porque aqui vocês têm tudo Vedanta, está tudo ali em Platão e Aristóteles. Eu falei, ah, é? Então, vou estudar Platão e Aristóteles, claro. Então, a confusão, quem sabe a confusão que os filósofos mais recentes tinham me jogado, seria desfeita se eu estudasse Platão e Aristóteles. Né? E foi aí que começa a aparecer a ideia da teoria dos quatro discursos, que depois eu expus num livrinho, né? Sobre Platão nunca escrevi nada, mas claro que pensei um montão de coisa como pensei sobre Aristóteles. Mas tudo isso me pôs na pista da seguinte coisa. E se a filosofia não for uma doutrina, se ela for uma atividade que não pode parar? Por uma coincidência, o próprio Wittgenstein achava isso, que a filosofia era uma atividade. Né? De outro tipo, tal como ele a pensou. E eu pensei, é claro que ela é uma atividade ordenadora, uma atividade de colocar ordem em alguma coisa, tá certo? Mas a ordem que um filósofo coloca não serve para o outro filósofo, serve só para ele. Então, quando você tem 100 filósofos vivos, você tem 100 esforços de ordenação. Eles não são totalmente inconexos, não são redutíveis uns aos outros e não são unificáveis numa ordem superior. Ou seja, o esforço de unificação vai continuar. Daí eu pensei o seguinte, hoje em dia o pessoal fala muito facilmente de progresso do conhecimento. E a prova que eles dão do progresso do conhecimento é o número de trabalhos científicos que se publica anualmente. Mas, se você pegar qualquer ciência em particular, o número de trabalhos originais que os praticantes dessa ciência publicam é inabarcável por qualquer outra mentalidade. Por exemplo, teve um ano que eu vi, saiu 40 mil trabalhos novos só de matemática pura. Digo, só de matemática pura, agora você imagina o resto, então. Quem consegue ler 40 mil trabalhos de matemática pura? Nenhum matemático do mundo. Ou seja, essa unidade do conhecimento só existe de maneira potencial, como numa assíntota, quer dizer, uma curva que vai chegando numa reta, mas nunca alcança. Ou seja, isso tem que ser um esforço permanente. Isso não pode parar, mas ao mesmo tempo não vai chegar a conclusão nenhuma. Eu falei, pô, mas isso aqui é a filosofia. É isso que eles estão realmente fazendo. Eles podem acreditar que eles têm a obrigação de chegar a uma solução de certos, definitiva e universalmente válida de certos problemas. Como Kant acredita que ele está dando uma solução definitiva e universalmente válida, o Descartes acredita na mesma coisa. Ele pode acreditar nisso, mas eles não estão fazendo isso. O que eles estão fazendo é simplesmente manter o mínimo de ordem indispensável entre uma variedade de conhecimentos que constitui a cultura do seu tempo acessível a eles. É isso que eles realmente estão fazendo, não o que eles dizem que estão fazendo. Então eu falei, peraí, eu acabo de chegar a uma nova definição da filosofia e não é uma definição filosófica, é uma definição científica. Baseada no quê? Na confrontação do material disponível. Então você pega uma multidão de fatos diferentes, que são as várias filosofias, várias doutrinas filosóficas, e do que elas têm em comum? Só isso que elas têm em comum. Tá, então, no seu conteúdo, elas nunca estão de acordo. Você veja, quem é, vamos dizer, o filósofo mais recente que o pessoal tomou conhecimento no Brasil? O professor Lawrence Puntel. Qual é o assunto dele? Todos os livros que ele escreve é em busca do que é o objeto e a finalidade da filosofia. Ou seja, é a filosofia que está em dúvida sobre ela mesma, depois de 2.400 anos ainda estamos neste ponto. Você não tem sequer uma definição, vamos dizer, universalmente aceita de qual é o objeto da filosofia. Do que a filosofia fala? Nós, nem isso nós sabemos. E está lá o homem fazendo um esforço engraçado para definir isso e não consegue. Quer dizer que o trabalho dele é inútil? Claro que não. Eu acho uma maravilha, a mim me ajuda muito. Mas eu posso concordar com ele, não posso concordar nem discordar. Porque se ele acha que a filosofia é isso que ele está fazendo. Mas o outro acha que a filosofia é um outro negócio, e o outro está fazendo outro negócio. Esses dois negócios, o que, que eles têm em comum? A busca da unidade do conhecimento, na unidade de uma consciência, que é a consciência do filósofo, e fim de papo. Você não vai alcançar um nível de concordância superior a isto. Isso. E pior ainda, como a meditação filosófica sempre se baseia nos conhecimentos que estão acessíveis ao filósofo, é claro que enquanto os conhecimentos continuarem aumentando, você não vai ter uma filosofia definitiva. Por quê? Os problemas que o filósofo mais novo encontrou não são os mesmos que o filósofo mais velho encontrou. Por exemplo, entre a época que eu comecei a estudar filosofia e a época de hoje, você vê quanta coisa aconteceu no mundo do conhecimento. Neurobiologia, né? Informática, né? Uma multidão de conhecimentos. Então, significa que eu tenho problemas que o filósofo 50 anos atrás não tinha. Então, como é que ele poderia dar uma solução antecipada para problemas que ele nem sabia que existiam? Portanto, você esperar que a filosofia produza uma doutrina estável é perda de tempo. Você está entendendo? A filosofia não consiste na doutrina que ela propõe, mas na atividade de buscar esse mínimo indispensável de unidade do conhecimento, na unidade de uma consciência. Ou seja, nenhuma filosofia de um sujeito serve inteiramente para o outro sujeito, mas ela o ajuda. Por quê? Os problemas das quais os filósofos partem não são os mesmos. Daí eu vi, chegou na minha mão os livros dessa filósofa inglesa maravilhosa, Catherine Pickstock. O que ela estuda? Relação da filosofia com a liturgia. Eu falo, porra! Que outro filósofo pensou nisso? Acho que nenhum. Você pode retornar até a Idade Média, tinha cara que se preocupava muito com a liturgia, com a filosofia, mas qual é exatamente a ligação de uma coisa com a outra? Nem os filósofos católicos mais teológicos possíveis pensaram nisso. Então, ela descobriu um problema que é um problema para ela. A partir da hora que eu li o livro dela, passa a ser um problema meu também. Por quê? Porque eu assumi. Então, a filosofia não se destina a produzir doutrinas, mas a assegurar um mínimo de unidade do conhecimento, na unidade de uma consciência. Esta unidade assim produzida ajuda outras pessoas. Resolve um monte de problemas para os caras e ajuda o sujeito a buscar a unidade da sua própria consciência. Então, significa o seguinte, a filosofia nunca vai acabar. E os caras que disseram, filósofos, que acreditavam estar produzindo a doutrina definitiva que ia acabar com todas as filosofias, como, por exemplo, Kant e Heidegger, eles simplesmente não sabiam do que estavam falando. Porque o cara está aqui a filosofia definitiva, daí o filósofo definitivo morria e a filosofia continuava. Quer dizer, é um puta de um vexame, evidentemente. Então, movido por isso, eu comecei a descobrir elementos de sérios elementos de vigarice, tanto no Kant quanto no Heidegger. Vocês pegam esta gravação que eu coloquei outro dia na minha página do Facebook, sobre a filosofia da oração, segundo Kant. É um besterol fora do comum. Como é que um grande filósofo faz um treco? É claro que ele era um grande filósofo, muito capaz, Mas pegou um problema que era maior do que ele e falou um monte de besteira. Ou seja, nesse ponto, a unidade do conhecimento que ele estava buscando falhou. O que não quer dizer que em outros setores ele não tenha ajudado em nada. Ajudou. Não é isso? Também, aquele preceito de você ler, se possível, a totalidade da obra de um filósofo, se torna um problema quando você vê que a obra do filósofo não foi publicada inteira. Por exemplo, Heidegger deixou, ao morrer, um plano de publicação das suas obras completas em 103 volumes. Né? Não chegaram lá até hoje. Então você pega o Leibniz, né? Leibniz é um homem do século XVIII. Até hoje estão retirando manuscritos da gaveta dele. O Edmund Husserl era taquígrafo, quer dizer, ele escrevia as coisas numa velocidade impressionante, não é isso? Então, isso quer dizer que ele escrevia mais ou menos na velocidade que pensava. Então, em uma semana ele fazia um livro, porra. Os caras não terminaram de publicar ainda, não é isso? Quando ele morreu, deixou tudo com o padre, padre Fambreda, e agora o padre Fambreda já morreu, já deixou para outro, e não acabaram de publicar. Então, isso quer dizer que em muitos casos você nunca vai chegar a uma conclusão sobre qual era a filosofia do sujeito. O que não quer dizer que a parte que você leu não vai ajudar você em nada. Vai ajudar você em muita coisa, mas não vai ajudar você a conhecer a filosofia dele. Por quê? Você só a conhece como esforço, não como obra. E os filósofos cuja obra se perdeu? Por exemplo, se você pegar, né, todo o famoso ensinamento oral de Platão, que depois o Giovanni Reale quanto o Mário Ferreira dos Santos fizeram um esforço para reconstituir isso aí. Nós temos a certeza de que esse ensinamento oral, tal como reconstituído pelo Giovanni Reale, pelo Mário Ferreira dos Santos, é exato? Não temos certeza. Pode ser. Ajuda? Ajuda, mas não tira a sua dúvida. E, no caso do Aristóteles, todas as exposições mais populares que ele fez se perderam. Sobraram só os rascunhos de aulas. Foi evidente que rascunho de aula está faltando um monte de coisa. E também está claro que um rascunho de aula nunca vai ser tão claro quanto uma exposição acabada. Então, eu digo, o único jeito de ler Aristóteles é completar o rascunho. Você não pode ler um rascunho de uma aula como você leria um texto acabado. Então, o rascunho é algo a ser completado. Então, se você não consegue formar uma ideia do que o Aristóteles completaria, né, ao expor oralmente a aula ou escrever a coisa, você não vai entender Aristóteles nunca. E foi daí que eu tirei a teoria dos quatro discursos. Que a teoria dos quatro discursos é uma teoria que está na consciência do Aristóteles, mas que ele não chegou a explicar. Que isso é um componente da filosofia do próprio Aristóteles? Claro que é. Porque sem ela o resto não faz sentido. Então, ela é o ponto de união entre todas as ideias de Aristóteles. Está entendendo? Assim como, mais tarde, estudando Descartes, eu vi qual é o problema que Descartes está lidando. Qual é realmente o problema? E eu descobri que o problema não é o que ele está dizendo que é. O problema é o medo que ele tem do espírito maligno. É o medo que ele tem do diabo. E este é o ponto de partida dele. E muitos filósofos que interpretam Descartes acreditam que a ideia do gênio mau que ele fala é apenas um artifício literário para explicar a filosofia. Aí você não vai entender nada do Descartes. O problema do Descartes é basicamente um problema de teodiceia. Quer dizer, o que é teodiceia? Justificação de Deus. Que será mais tarde o título de um livro do Leibniz, né? Só que o Leibniz escreveu uma teodiceia e o Descartes fez uma teodiceia sob outro nome. E o problema central que ele enuncia, que é o problema da certeza do conhecimento, ele não resolve de maneira alguma. Porque ele coloca tudo em dúvida e depois como é que ele sai da dúvida? Ele apela a Deus. Fala, oh, Deus é bom e Deus não me enganaria dessa maneira. Tá certo? Então o que é? Você está buscando um conforto na fé. E começou com esse problema e terminou com esse problema. E assim, vamos dizer, por este método de buscar na obra de um filósofo o que ele estava fazendo em prol da unidade do conhecimento, na unidade da sua consciência, eu aprendi a ler os filósofos de uma maneira muito melhor do que lia antes. Está entendendo? Inclusive a minha própria filosofia. Mas acontece o seguinte, a minha filosofia tem um problema horrível. Tem o problema seguinte, que o universo de dados, de obras e de textos que eu mexi é muito grande. Não é isso? E o sujeito, para entender o meu pensamento, ele vai ter que mais ou menos percorrer o mesmo caminho. Ele tem que saber do que eu estou falando. Não é isso? Se você pegar apenas um dos probleminhas que eu lhe dei, qualquer um deles, você vai ver que a multidão de dados que tem ali é um negócio quase inabarcável. Quer dizer, para o sujeito estudar um pedacinho desse, ele teria que dedicar alguns anos. Não é isso? E eu vou lhe dar um exemplo, que é talvez o mais banal, um dos problemas, primeiros problemas que eu lhe dei, que foi o problema da astrologia. Eu cheguei a esse problema porque, já contei para vocês, eu fui contratado pelo meu amigo Dr. Miller para redigir um livro para ele, de um curso que ele estava dando. E eu não entendi o curso, portanto, eu não consegui redigir coisa nenhuma. Mas um dos elementos que tinha ali era o simbolismo astrológico. E ele lidava muito com o simbolismo astrológico, porque ele estava tentando expor um método de psicoterapia que ele tinha inventado, que é o seguinte, de você fazer análises simbólicas, com apoio na homeopatia, ou seja, você receitar determinadas substâncias homeopáticas que produzem um certo tipo de simbolismo nos sonhos do sujeito. A homeopatia ela tem isso, ela move, ela mexe com a sua imaginação. Não é isso? Se você está tomando ouro, ou ferro, ou prata, né, essa substância ela entra em dosagem infinitesimal, portanto, a atuação química dela é mínima. Mas aonde que ela mexe? Ela mexe na sua imaginação. Então, ele disse uma vez o seguinte, nós aqui nós fazemos análises junguianas com símbolos homeopáticos. Ou seja, eu vejo que o paciente não está conseguindo elaborar certas coisas, por quê? A elaboração de qualquer coisa começa no nível imaginativo. Que se o sujeito não consegue articular os símbolos daquilo, oniricamente, ele não vai conseguir resolver o problema na vida, muito menos vai conseguir resolver o problema objetivo. Então o que eu faço? Eu dou o símbolo para ele. O símbolo que está faltante na imaginação dele, eu dou para ele sob a forma de um medicamento homeopático. E daí o sujeito começa a sonhar com outras coisas e os dados do problema se articulam de uma maneira totalmente diferente. Isso ele me explicou depois, mas naquele dia que eu cheguei para ele, ele disse, eu não estou conseguindo entender o que o senhor está explicando, não. Agora, então eu não posso fazer o curso. Ele foi, pegou um remedinho lá, que era argento metálico, pingou 5 gotas num copo d'água, eu tomei, 10 minutos depois, digo, comecei a entender. O argento metálico, a prata é o metal da lua, e é responsável por uma confusão mental enorme. Então, a hora que ele me deu o símbolo articulador, eu comecei a articular os vários polos do que ele estava explicando, meu Deus do céu. Eu falei, pô, isso aqui é um negócio maravilhoso. Existe uma teoria disso? Não existe. Ele também não conseguia explicar a teoria, ele conseguia fazer isso aí. Quer dizer, aqueles dramas humanos terríveis, os caras não conseguem articular porque eles não têm o símbolo necessário para isso. Você pode, é claro, dar o símbolo através da fala, da expressão oral, você pode ajudar. Mas, se você der o símbolo para ele engolir, vai muito mais rápido. Então, eu falei, pô, tem que estudar esse negócio melhor. Né? E comecei a estudar um negócio de alquimia, de astrologia, todo esse simbolismo, sobretudo o simbolismo das artes medievais, das catedrais, etc. Fiquei absolutamente fascinado por isso. E daí tomei, naturalmente, conhecimento do que se chama o debate astrológico do século XX. Quer dizer, se você tem um historiador famoso, Emmanuel Berr, perguntou, você acredita que a astrologia fosse os astros exercem uma influência sobre os acontecimentos terrestres? Seria impossível que não exercesse. Portanto, eu me espantaria se provar que não existe. Quer dizer, que eles exercem uma influência, não me espanta absolutamente. Me espantaria se provasse que não existe. Tá certo? E daí eu vi que esse debate astrológico era um negócio de uma complexidade imensa, imensa, imensa, imensa. Em primeiro lugar, porque as pessoas acreditam que elas sabem o que é astrologia, mas quando você tenta saber realmente, você vê que cada astrólogo diz que é um treco totalmente diferente. Né? Então eu falo, bom, é evidente que os caras que tentam discutir se a astrologia funciona ou não, eles não sabem, nenhum deles sabe do que está falando. Porque se você não tem nesse corpo de conhecimento chamado astrologia o mínimo de unidade, como é que você vai testar a veracidade ou falsidade de um discurso multívoco, um discurso que tem muitos sentidos completamente diferentes e irredutíveis? Então, o simples fato de lançar esta pergunta, a astrologia funciona, mostra que você é uma besta quadrada. Você não sabe do que está falando. Não importa se você diz que funciona ou não funciona, você não sabe. Então, eu falo, ah, pô, mas isso aqui tá aí um problema bonito, né? Por quê? Você tem ali uma multidão de discursos absolutamente irredutíveis a uma unidade. Isso quer dizer que você jamais vai poder saber algo a respeito? Né? Não. Mas primeiro você tem que tentar reduzir aquela multiplicidade a alguma coerência. Então, para você testar se a astrologia funciona ou não, a primeira coisa que você tem que pegar é você tem que pegar 1000 astrologias diferentes e reduzi-las a uma fórmula que sirva para todas elas. Então você tem a redução fenomenológica do discurso múltiplo a um discurso único que não existe historicamente, que você está inventando naquele momento. E daí, este talvez seja testável. Não é isso? Muito bem. Por exemplo, você via discursos astrológicos que viam os astros como se fossem deuses, entidades míticas, etc, etc. E tinha outro que acreditava estar fazendo uma ciência física. Por falar, não, esses caras não estão fazendo a mesma coisa. Como é que eu vou poder testar essa coisa? Não tem jeito. Então, aquela minha impressão que eu tinha tido no tempo do Arnold Heiser, de que a camada intelectual e científica pode ter um bando de picareta, vigarista. Né? Aí veio. Acompanhar o debate astrológico foi a prova definitiva. Falou, olha, o que tem de picareta falando besteira é um negócio que não acaba mais. É isso? E não dá para confiar em ninguém, a não ser que eu faça um esforço sério para resolver problemas que esses caras nem sequer conseguiram formular e estão dando palpite. Então, nesse esforço, a minha primeira verificação é a seguinte, olha, um problema é saber se os astros têm alguma relação com os acontecimentos terrestres. Outro problema totalmente diferente e independente desse é saber se o que os astrólogos dizem a respeito tem fundamento ou não. Então, se você pega um sujeito que diz, eu vou testar se a astrologia funciona, e diz que funciona ou que não funciona, mas que ele não averiguou a questão da influência dos astros, primeiro, ele não sabe o que está falando. Dito de outro modo, eu digo, se não existe algum meio não astrológico de verificar esta possível influência dos astros, então nada posso dizer sobre a astrologia. Como é que eu posso me pronunciar sobre um determinado modo de conhecimento se eu nada sei do objeto desse conhecimento? Então, eu falo, todas as opiniões sobre astrologia, absolutamente todas, são tudo besteira. E, ao mesmo tempo, o simbolismo astrológico é universal, existe em toda parte, ele tem uma função enorme nas artes, na liturgia, na organização social, tá certo? No urbanismo, na arquitetura, etc. Esse negócio está universalmente presente e ninguém está entendendo porra nenhuma. Então, foi aí que eu inventei o negócio que eu chamei de astrocaracterologia. Falei, bom, então nós vamos ter que ter, quer dizer, uma formulação de um discurso astrológico ideal sobre algum ponto específico, mas, e esse discurso astrológico poderá ser averiguado se é verdadeiro ou falso, se eu conseguir um método não astrológico de estudar o mesmo problema. Está entendendo? Foi isso que eu chamei de curso de astrocaracterologia, que Tem uma aluna minha que tem todo esse material desse curso. Eu nunca consegui publicar isso aí, porque é muita coisa demais. Né? Agora, você imagina esses camaradas que ficam, não, Olavo Carvalho, que vale astrólogo. Mas eles têm capacidade de abarcar este problema, um décimo desse problema? Não tem. Então, olha, as besteiras que os caras falam a meu respeito acabaram me convencendo de que eu sou realmente um gênio, porra. Né? Porque o meu mundo de ideias é tão infinitamente superior ao que esses professores e jornalistas podem conceber. Pô, comparado comigo, esses caras são todas umas minhocas, porra. Eu sou um estudioso sério, eles não, são só picaretinha, porra. Gente absolutamente, pois é tudo Felipe Feto, porra. Hã? E quando você vê hoje, né, o juiz da Suprema Corte discutindo de igual para igual para o Felipe Feto, eu digo, olha, porra, olha onde nós chegamos, tá entendendo? E eu vou ligar porque esses caras dizem? Você está pensando o quê? Hã? Eu não me considero nenhum gênio assombroso. Né? Por exemplo, eu acho que o Mário Ferreira dos Santos é muito mais genial do que eu. Tá certo? Mas é o seguinte, eu sou um estudioso sério, esses caras não são. Quantos estudiosos sérios você tem de qualquer coisa no Brasil? Pode ter, de um pedacinho, de outro pedacinho. Mas estudioso sério de um horizonte de fatos e documentos tão amplo quanto eu, não tem ninguém. Então, é evidente que os caras não são capazes de captar a unidade da pessoa e da mente do Olavo de Carvalho. Não capta a unidade. Capta um pedacinho aqui, outro pedacinho ali e começa a fantasiar em cima. Tudo que se escreveu sobre mim na mídia, com os caras dele, é tudo assim, uma prova de inépcia, assim, absolutamente é cachapante. Eu nunca esperei que eu ia ver isso na minha vida. Quer dizer, a imensidão da estupidez humana é uma coisa que faz o próprio universo parecer pequeno, comparado com ela. Não é isso? E coincidiu a imensidão do que os caras dizem do Olavo, né? É uma imensidão oceânica, de besteira oceânica. Então, com quem vocês querem que eu dialogue no Brasil? Não tem. Simplesmente não tem. Por exemplo, se eu pegar, vamos supor, um problema que eu tratei, só o problema dos quatro discursos. Eu posso debater isso com quem? Quem estudou Aristóteles o suficiente para poder saber se eu estou certo ou errado nos quatro discursos? Ninguém. Porque quando eu publiquei o meu livrinho, fazia 30 anos que não saía um livro sobre Aristóteles no Brasil. Aristóteles é o autor mais estudado do mundo. Eu tenho um livro aqui, um congresso que foi realizado pela Unesco, né? Num centenário virtual de Aristóteles. Não sabe se é centenário certo ou errado, mas convencionaram que era um centenário e fizeram lá. Então, tinha estudiosos do mundo inteiro. A maior parte não era sequer filósofo de profissão, era um biólogo, matemático, etc, etc. A coletânea é uma maravilha, tá certo? Eu digo, olha, isto aqui é uma lista dos problemas que Aristóteles tocou, porra. É? E o negócio dos quatro discursos é um dentre outros, mas esse também é um problema que eu toquei. Quem está habilitado a discutir os quatro discursos comigo? Ninguém na Universidade Brasileira. Ninguém. Porque quando os camaradas chegam a estudar Aristóteles, eles o estudam de maneira escolar. Apenas para chegar a nivelar o seu discurso aristotélico com o de outros estudiosos. É só isso que eles estão fazendo. Estão estudando para passar de ano, gente. Não é para resolver nenhum problema aristotélico. Ninguém colocou um problema aristotélico. É? No máximo estão estudando textos. A definição do professor Gianotti. A filosofia é uma atividade que lida com textos. Digo, só se for a sua porcaria da sua filosofia. A minha filosofia lida com problemas reais a respeito dos quais alguém escreveu textos. Não é isso? Então, por exemplo, a própria teoria dos quatro discursos, ela lida só com textos? Não. Lida com coisa muito mais grave do que textos. Não é isso? Então, sim, eu não tenho com quem debater no Brasil. Você acha que eu fico muito orgulhoso com isso, dizendo, ah, eu sou gostosão, estou superior a todo mundo? Não. Isso me enche de uma tristeza absolutamente incomunicável. Porque eu olho e volto, eu só vejo miséria intelectual e humana indescritível. Né? Você pega a universidade brasileira, ela é só miséria intelectual, gente. Por que você acha que ela produz 50% de analfabetos funcionais? Por que você acha que os nossos alunos tiram os últimos lugares nos testes? É? Porque simplesmente não há nenhum esforço de conhecimento. Só existe esforço de tirar diploma, de ganhar uma notinha melhor no fim do ano. Né? Então, é o que dizia o Pierluigi Piazzi, o Brasil não tem estudantes, só tem alunos. Ninguém estuda por nenhum, porque eles acham que estudar é ter aula. Né? Então, ele diz, o professor, ele não está dando aula para você aprender, ele está dando aula para você entender um negócio que depois você vai aprender. Ou seja, você só vai estudar, ele diz, você só estuda em casa com o lápis na mão. A aula não é para você estudar. Então eu falei, bom, é claro que, numa coisa como a filosofia, somente o esforço autodidático aprende alguma coisa. Porque na aula você não aprende nada. E esse pessoal que fez aula um tempão, você só tem burro, porra. É um negócio assombroso. Agora, quando você lê as obras de um sujeito realmente capacitado, como esse professor Puntel, você acha que tudo isso aqui que o Puntel escreveu, ele aprendeu na aula? Ele aprendeu rachando a cabeça sozinho em casa, é óbvio. Ah, o Olavo não tem diploma. E quem ia assinar o meu diploma, gente? Eu vou aceitar diploma assinado por vigarista. Eu ia aceitar um diploma assinado pela Marilena Chauí, assinado pelo Cagado, assinado pelo Renato Janino Ribeiro, mas pode enfiar no cu. Né? Eu adotei a norma do Dom Quixote e eu sei quem sou. Eu não sou grande coisa, mas você é o nada. Eu vou me submeter a julgamento por essa gente? Você está brincando? Vou me submeter a julgamento pelo Donkey? É? Por essa redação da Folha de São Paulo? Você está um doido. Então é o seguinte, eu já estou muito velho, eu não vou durar mais muito tempo. Sei lá, espero durar mais meia hora pelo menos, né? Tá certo? E eu até hoje não encontrei um professor universitário brasileiro capaz, vamos dizer, de mapear o meu universo cognitivo. Simplesmente mapear e escrever os títulos. Não tem, gente, não tem. Vocês entendem por que vocês fazem curso de filosofia, não aprendem bosta nenhuma e vêm aqui e aprendem? É? É por causa disso. Eu sou um professor e esses caras não são. Eu levei a sério todos os problemas que eu estudei. Se você pegar, por todo esse trabalho que eu estou falando da astrologia, levei uns 5 anos estudando essa coisa. Né? E nunca publiquei. Então, o que eu ganhei socialmente com isso? Absolutamente nada. Ganhei o direito de ser xingado de astrólogo. Foi só isso. Gente, o negócio, a situação é muito feia no Brasil. E aqueles que esperam resolver o problema do Brasil por meios políticos, por meio do Estado, são os mais imbecis ainda. O problema do Brasil é um problema de conhecimento e ignorância. Isto é muito sério. Né? Agora, a eleição de presidente não é sério, gente. É só um enfeite, porra. Constituição de ministério é outro. Agora, tem gente que acha que eu estou ensinando vocês para botar vocês no governo, arrumar emprego e vamos dominar o Estado brasileiro através dos alunos do Olavo. Porra, você me rebaixa isso. Você acha que eu vou querer uma coisa dessa? Quando eu, a única instrução que eu dei para os meus alunos que estavam no Estado foi, saiam daí, vão para casa. Eu não acredito na ação estatal. Vamos para o Ministério da Educação. O Ministério da Educação não serve para nada, porra. Pega todos os ex-ministros da Educação, põe todos na minha frente e prova você que é um bando ignorante. Ou seja, pelos frutos conhecereis. O que eles fizeram com a educação brasileira? Isso é o que eles são. 50% de analfabeto funcional e os últimos lugares nos testes internacionais. Essa é a grande obra deles. Por mim, botaria todos da cadeia, pô. Mas não tem pessoas qualificadas para botá-los da cadeia. Está entendendo? Então, o problema do Brasil é maior do que o Brasil, gente. Pegar a população inteira do Brasil não consegue resolver esse problema. Então, como é que você vai resolver algum problema se você não tem as pessoas qualificadas para lidar com o problema? Isso é impossível. Não existe ação sem um agente, porra. Hã? Então, o que nós estamos fazendo aqui é a única coisa que é possível fazer em favor do Brasil. O resto é tudo perda de tempo. Então, nós temos que continuar, entendeu? Então, tá bom, hoje não vou responder pergunta, não. Fica para a semana que vem, tá? E a semana que vem, eu estou pensando o seguinte, fazer uma aula só de perguntas. Acumular mais umas perguntas e fazer uma, né? Para ver se a gente acerta o passo com vocês. Tá bom? Obrigado, até a semana que vem.